Deus, minha vida não tem sentido. O que farei? Pra onde irei se Ele não for comigo? O que passou ficou para trás, não voltará. Mas o que está por vir será muito melhor se deixar Deus me guiar. Cuida do meu futuro, Senhor, em Tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a Tua presença. Eu quero viver em Tua dependência. Eu entrego tudo a Ti. Cuida de tudo pra mim. Cuida da minha casa e dos meus. Queremos viver os sonhos teus. Assuma o controle do meu viver. Me leve para o centro do teu querer. Meu coração é enganoso e não quero me iludir. Vai comigo, Senhor, e cuida. Cuida de tudo pra mim. Cuida, cuida do meu futuro, Senhor. Em Tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a Tua presença. Eu quero viver em Tua dependência. Eu entrego tudo a Ti. Cuida de tudo pra mim. Em Tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a Tua presença. Eu quero viver em Tua dependência. Eu entrego tudo a Ti. Cuida de tudo pra mim.